Fui no buffet, enchi o prato, comi tudo, tava estragado. Tive que correr pro banheiro, gastei um rolo de papel inteiro. Fui dar descarga, mas entupiu, a privada transbordou, puta que pariu. Ter caganeira não há quem gosta, eu defequei 1 quilo de bosta.